Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos então início a mais um programa Palavras de Esperança. Comigo já tenho o Sr. Padre António Loureiros. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Muito bom dia, Beatriz. Uma surpresa hoje temos a Beatriz connosco. Já há um tempo que nós estávamos juntos, que não escutávamos neste programa a voz de Beatriz. Então uma saudação também muito especial a ela, também ao seu filho, Afonso. Creio que está tudo a correr bem. Ao marido, ao pai, pois que o Senhor nos ajude e também te abençoe a ti e ao Afonso, possa crescer como uma criança sabia, com força e com este desejo que amanhã também descubra o amor de Deus que iremos falar neste encontro. Muito bem, muito obrigada. Vamos então avançar com o programa de hoje. Vamos olhar para o sexto domingo de Páscoa do ano B. Antes de darmos notas importantes, domingo é um dia importante. Celebramos o dia da unidade pastoral, também a festa de São João Paulo II. É obviamente o dia da mãe, que vai ter um sabor especial para mim, confesso. E também a queima das fitas que está a acontecer em Oliver do Hospital. Exatamente, é a grande festa que normalmente, a festa em honra de São João Paulo II e da Unidade Pastoral, que habitualmente é domingo da Divina Misericórdia, este ano alterou-se para o primeiro domingo de maio, mas temos aqui algumas surpresas condicionantes. A previsão do tempo é que esteja a chover, ainda agora estávamos a ver que até com o mau tempo, hoje sexta-feira está um tempo bom, mas a previsão é que domingo esteja sob chuva. E então, dado esse condicionalismo, decidimos alterar significativamente a celebração. Portanto, estava prevista para o Parque dos Marmelos. Já tínhamos confirmado a presença de 250 irmãos e irmãs das Irmandades da nossa unidade pastoral, mas teremos que fazer diferente, porque ali não temos condições de abrigo da chuva. E então decidimos fazer a celebração na Igreja Paroquial de Oliveira do Hospital. Será às 10h30, mas dentro da igreja, porque não temos condições para estar à chuva. As pessoas que queiram participar são igualmente convidadas. Poremos som para o exterior e quem já participar e estar connosco, faremos com muito gosto, mas para bastantes, eventualmente chapéu de chuva na mão. Mas também não há grande problema, porque às vezes também nos acontece assim e podemos estar e louvar o Senhor, porque no fundo é uma festa humana, de uns com os outros, de unidade pastoral, mas também é sobretudo uma festa da fé. É louvar o Senhor, tentar interiorizar que Deus está connosco, que Deus nos ama, que queremos a sua bênção e que também nos dispomos a amá-lo, mesmo com chuva. Realmente a celebração no Pacto dos Marmelos tornou-se difícil por não haver nenhuma cobertura para a celebração da Eucaristia, para o espaço do coro ou da música que necessita dessa cobertura. Então decidimos fazer na igreja, mas pronto, a festa continua na mesma. Não faremos a procissão, isso já seria mais difícil, porque efetivamente não é tão factível. Também já dissemos à banda que escusava, não iremos ter, portanto é um condicionante. Penso que é a primeira vez que nos acontece esta celebração com chuva mesmo a incidir e a condicionar, mas pronto, penso também que é uma atitude de fé que queremos oferecer e queremos louvar e pedir a intercessão de São João Paulo II. Isso iremos fazê-lo de igual modo. Também a festa tínhamos com o Dia das Mães, tínhamos já organizado umas coisas muito interessantes. Pronto, ficará reduzido à presença das mães que queiram estar connosco nesta celebração, mas será então na Igreja Paroquial de Oliveira do Hospital. Sentimos que efetivamente nos falta um espaço que possa ser abrangente, que possa acolher a comunidade. Pronto, agora temos que reduzir-nos ao que temos neste sentido, que é a Igreja de Oliveira do Hospital com as suas dimensões, que são as que temos, e pronto, mas esperemos que seja igualmente uma festa bonita em honra de São João Paulo II, de fortificação da fé na nossa unidade pastoral. E quanto à queima das fitas? Pois, quanto à queima das fitas, teremos hoje à tarde logo uma reunião com os que vão fazer, teremos que inserir-nos, será uma igreja um bocadinho compactada, mas vamos ver se entretanto... Fica bonita a igreja com tantos estudantes. É, ficará a igreja bastante cheia, porque também tínhamos convidado as crianças da catequese, quer dizer, no fundo, as famílias, pronto, olha, vamos ver, mas terá que ser um bocadinho compactado e possivelmente não caberemos todos dentro da igreja, mas teremos o som para o exterior e então Muito bem, um domingo muito especial que se avizinha. Falamos também do Encontro Nacional dos Acólitos em Fátima, um momento muito especial. Sim, exatamente, foi um momento muito, muito bom para todos os nossos acólitos e os acólitos de Portugal. Viram estar, não sei, mais de 3 mil acólitos numa celebração litúrgica. Tivemos também a oportunidade de rezar a oração do terço junto à Capelinha das Aparições, mas também com o condicionante que estamos a falar. De repente estava sol, de repente veio uma nuvem, fez-nos uma descarga de água, então de chapéu, ali estivemos também, e também uma experiência positiva. Portanto, no fundo, o celebrar a fé não depende do sol ou da chuva, depende da atitude interior de cada um tem. Mas depois tivemos a oportunidade de sentir que é bom servir, que é bom estar participar na celebração litúrgica da Eucaristia. Então eram tantos centenas de acólitos de todo o país, e como nos dizia o Sr. Bispo Presidiu, a Eucaristia é o centro da vida, é o centro da vida da Igreja, e é também o centro da vida do acólito, que está justamente para a disponibilidade de servir o altar. O desafio era que também esta atitude com a Eucaristia, quando é celebrada no altar, fosse também uma atitude de vida. Portanto, que vamos aprendendo a ter uma vida eucarística, quer dizer, uma vida que ama, uma vida que se oferece, que se dá ao serviço dos outros e que é sinal da presença de Deus. Então também este convite para que os nossos acólitos, efetivamente, possam ir crescendo também com o espírito de fé, e oxalá estes momentos reforcem essa amizade de uns com os outros, mas também e muito a amizade com Jesus, a certeza de que são jovens chamados a ser sinais de esperança também neste mundo que às vezes tem dificuldade em ter fé. E entre os acólitos, estas centenas de acólitos que havia acólitos ainda muito pequenos, crianças pequenas, havia adolescentes e havia já jovens, também alguns adultos. Portanto, ser acólito, esta atitude de serviço para a Igreja também, eu falo na liturgia e na comunidade, é também um chamamento que é feito a todos, ainda que a maioria sejam realmente adolescentes e jovens. Muito bem, falamos também do contributo da Conferência Episcopal Portuguesa para o Sínodo dos Bispos. Temos aqui, saiu estes dias, no dia 2 de maio, digamos assim, o contributo que a Conferência Episcopal Portuguesa faz para o Sínodo dos Bispos em Roma. Portanto, este contributo acaba por ser o resumo de todas as dioceses de Portugal. E dizer-lhe que gostei deste contributo, até uma questão mais pessoal, se calhar, gostei bastante mais deste contributo que do contributo da Diocese de Coimbra, que me pareceu mais, diria, mais superficial, ou mais ideológico, e não tanto acolhendo a opinião diversificada da comunidade. Então este relatório fala muito, esta proposta, da importância da necessidade da conversão à sinodalidade, ou seja, temos todos necessidade de descobrir que caminhamos juntos, que somos uns com os outros, que a Igreja é de todos os batizados, clérigos e leigos, e também da vida consagrada. Todos somos chamados a estar ativos e participantes e a superar uma certa mentalidade clericalista ou clericalizante, que às vezes existe nos padres e às vezes também existe nos leigos. Portanto, há esta necessidade de podermos ter o coração aberto. Mas este relato também faz aqui uma referência que eu penso que é muito importante, porque diz assim: desta fase da consulta de sinodal, denota-se que há quem considere que este esforço que está a fazer pode significar uma reforma que colide com a fidelidade à grande tradição da Igreja. Quer dizer, no fundo, e este é um problema que existe na Igreja, há também uma visão que diz que às vezes este querer renovar através do consenso social ou através da opinião comum nem sempre é um caminho de fidelidade ao Evangelho. Portanto, é necessário ver o que é que diz o Evangelho e o que é que diz a tradição, entendendo por tradição a tradição apostólica, a fé que nós temos é fé da Igreja nascente, que vem na palavra de Deus escrita e vem na palavra de Deus vivida, naquilo que se chama tradição apostólica. Isso é constitutivo da fé, isso ninguém pode mudar, nem a Igreja tem poder para mudar, ninguém pode mudar, que é a fé da Igreja. Quando nós queremos modernizar demasiado, de repente podemos tocar esta essência da fé. Então gosto muito desta advertência, por porque efetivamente não se trata tanto de um consenso sociológico sobre o que é fé, mas sim da fidelidade à fé e de aproveitar todo este caminho que o Papa está a tentar para reformar a Igreja, para ir à procura do que é essencial e reavivar o que é essencial e mudar aquilo que não é essencial, não é? Portanto, a fé, a fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade à vontade de Jesus Cristo é essencial. Depois as formas, se a missa é em latim ou em português, ou se canta mais ou se canta menos, ou se canta desta maneira ou se canta da outra, isso já é uma forma não essencial, não é? Por isso, também aqui se fala nesta afirmação do Papa que a Igreja é para todos, todos, todos, mas também me parece que isto às vezes leva a uma confusão no sentido das coisas. Todos, todos, todos, quer dizer que todos podem participar e todos são como são e está tudo bem. E eu diria que não é assim. Essa é uma visão que eu discordo radicalmente. A Igreja, efetivamente, é para todos. Todos, todos têm lugar na Igreja, mas todos na Igreja devem escutar as palavras de Jesus. Arrependei-vos e acreditai na Boa Nova. Portanto, a Igreja acolhe a todos, mas todos são chamados à conversão e à mudança de vida e a acreditar. Aquilo que nos transforma na Igreja, em membros da Igreja, é a conversão ao Evangelho. Não é aquilo que eu quero, nem é o meu gosto. Então nós temos neste tempo, eu diria também com alguma dificuldade, às vezes em saber discernir o que efetivamente pertence à essência do Evangelho e aquilo que depois, às vezes, cada um quer fazer. Então aqui fala muito nesta corresponsabilidade diferenciada na missão. Todos têm lugar, mas não quer dizer que seja tudo da mesma maneira. A Igreja é missionária e tem uma responsabilidade de partilhar com os outros que recebeu a vida divina. Isto é que é a essência. Está muito bem. E os batizados, leigos e clérigos, são todos corresponsáveis desta missão. Maria Madalena não era clérigo, digamos assim, era leiga, mas foi a primeira a receber a missão de evangelizar. E a Igreja existe para evangelizar. E a evangelizar é para todos. Durante muito tempo isto ficou reservado para os sacerdotes, então agora vamos descobrindo que efetivamente é uma missão que é de todos. E então, também nesta proposta, fala da importância dos conselhos e órgãos colegiais que existem na Igreja. E também tem aqui um caráter mais vinculativo na tomada das decisões. Às vezes a gente está num conselho pastoral, ou no que for, ou num conselho diocesano, e depois ouve-se, mas depois pouco se concretiza, ou pouco se pode aplicar, não é? Fala também dos jovens, então especial os jovens, confiando-lhes missões concretas, portanto não perdendo a riqueza que foi a Jornada Mundial da Juventude quanto à participação dos jovens e este património que ficou, não é? E até se propõe que cada paróquia possa ter um espaço jovem, mas a verdade é que também o espaço jovem não é suficiente. Por exemplo, na nossa paróquia criámos um espaço jovem, mas que muitas vezes está vazio, não é? Portanto, também é necessário que o jovem sinta que é uma voz ativa na Igreja, mas também é chamado a participar e a responsabilizar-se pela vida da comunidade e não ser simplesmente, o que mais vezes acontece, um pouquinho um consumidor. Quando eu necessito vou e depois já não me interesso. O Papa e a Igreja pedem, efetivamente, que o jovem seja ativo e seja corresponsável e seja uma voz que se deve ouvir, para mais que a voz do futuro. Depois também uma nota muito importante sobre o papel da mulher na vida da comunidade. Então diz, valorizar o papel da mulher na vida eclesial e assegurar que possa participar nos processos de decisão assumindo papéis de liderança. E isto é que eu penso que também é importante, que a mulher tenha a possibilidade de se expressar e de oferecer toda a sua riqueza e possa também ter papéis de liderança, que todos nos sintamos também dinamizados dentro desse carisma. Um contributo crucial da mulher na vida e na missão da Igreja. Felizmente também nós, sobretudo, aliás a Igreja sente que está muito na mão das mulheres, enquanto ao seu dinamismo pastoral, mas que às vezes não se valoriza o suficiente ou não se reconhece esse valor o suficiente. Também diz este documento, homens e mulheres são complementares e não precisam de ser iguais na sua participação na vida eclesial e ministerial. Eu penso que isto também é um dom que a Igreja pode oferecer ao mundo. Homem e mulher não precisa ser tudo igual. Cada um tem a sua idiosincrasia pessoal, particular, e agora parece que o modelo é a masculinização da sociedade e de mulheres. Não, a mulher é mulher, homem é homem. Na Igreja também há esta diferença. Deus criou-os homem e mulher e são iguais em dignidade, iguais em responsabilidade, iguais na participação da missão, mas podem ser diferentes nos modos como exercer essa função. Pronto, olha, eu penso que é assim um documento interessante que pode ser lido. Também fala de que a Igreja está com muitos problemas e que deve refletir sobre situações que são fraturantes ou que são difíceis, e que até elenca algumas situações que são importantes. Diz aqui, né, o discernimento há algumas questões doutrinais pastorais que ainda causam dúvida, controvérsia e desacordo na vida da Igreja e que necessitam de ser refletidas, e que às vezes não é o mesmo uma questão doutrinal ou pastoral, não é? E, por isso é o que diz, há questões designadamente fraturantes que continuam a ser um desafio colocado ao mundo por muitos fiéis portugueses, é o que eles diziam. Portanto, há questões que precisam ser bem refletidas, e aqui elenca alguns destas questões, não é? Que é necessário fazer um discernimento à luz da palavra de Deus através de um diálogo fraterno na escuta do Espírito Santo, e refere, por exemplo, a moral sexual, o celibato dos padres, o envolvimento de padres casados na missão da Igreja, a possibilidade de ordenação de mulheres. Portanto, problemas que necessitam ser refletidos e aprofundados. Também na formação dos padres, tem aqui algumas sugestões interessantes. Por um lado, refletir e ajudar a refletir na importância de não uma mentalidade clerical, mas sim de uma mentalidade mais missionária. E põe aqui elementos importantes a ter em conta na formação dos padres, que inclui inclusivamente estágios nas periferias com pessoas mais desfavorecidas, ambientes de maior pobreza ou situações de imigrantes, ou até fazer experiência de missão ad gentes, quer dizer, ir algum tempo em missão, que isso depois reforça a consciência universal da Igreja e a consciência de serviço do padre e a urgência da evangelização que o sacerdote, os padres também devem ter. E aponta também o acompanhamento no amadurecimento afetivo e sexual na formação dos ministros ordenados, inserindo em contextos que sejam efetivamente importantes e que possam ajudar os padres a serem padres de todos, para todos e para a evangelização de todos, com uma mentalidade de acolhimento e de serviço e de fidelidade à palavra do Senhor. Pronto, penso que é um documento importante, por um caso, para me registrar isso, e que, oxalá, este sínodo que se vai realizar em outubro, portanto, esta reunião de bispos e alguns leigos, possa ajudar a Igreja a descobrir caminhos de abertura ao Espírito na fidelidade àquilo que é a palavra de Deus e a tradição apostólica, que é o fundamento da fé da Igreja. Muito bem, estamos no mês de maio e há uma proposta para fazer rezar o terço todos os dias. Sim, exatamente. É tradição nas nossas paróquias e também nas nossas comunidades e nas capelas poder rezar o terço. Habitualmente é o mês de maio e o mês de outubro. Portanto, agora o convite para que todos possamos rezar durante o mês de maio o terço todos os dias. E ainda há aqui uma carta que o Papa escreveu aos párocos, também com data recente, 2 de maio. Já falámos. Então, pronto, seria um pouquinho isto. Fica então aqui, ainda era um anúncio da campanha da Rádio Boa Nova, para que haja mais amigos na Liga de Amigos da Rádio Boa Nova. É isso mesmo, para quem nos escuta, então deve-se fazer amigo da nossa rádio, e também aqui o Sr. Padre aqui a ajudar-nos para que os nossos ouvintes se juntem a nós. Exatamente, a Rádio Boa Nova, tivemos aqui no outro dia uma reunião com os órgãos sociais, se há algumas dificuldades que está a atravessar em termos de económicos, digamos assim, em termos financeiros, porque os apoios que têm não são propriamente suficientes, ou a publicidade também está difícil. Então vamos todos empenhar-nos para que este meio que tanto nos ajuda possa ser enriquecido com a participação de mais colaboradores, já vários colaboradores, pessoas que me disseram, ah, também quero ser colaborador, também quero ser pertencer à Liga de Amigos. Então vamos todos fazer também, ajudar-nos numa campanha para que a Rádio Boa Nova possa sentir uma situação mais desafogada e desempenhar com alegria a sua função de comunicação, de transmitir notícias, de ter também espaço de entretenimento e neste sentido também, nesta dimensão também de colaboração com as atividades concretamente da Igreja, como este programa que também muito, e a transmissão da Missa ao Domingo, que eu também muito valorizo e quero saudar e então apelar a que haja pessoas voluntárias para poder pertencer a esta nova Liga de Amigos da Rádio Boa Nova. Muito bem, tempo de passarmos para a liturgia. Olhamos para a primeira leitura que nos mostra que a fé é para todos, todos, todos. Exatamente, é isto que a gente agora fala, não é? E aqui vemos isso, é um que foi muito novidoso no tempo do Evangelho, da primeira missão da Igreja, que era a missão a quem que se anunciava a Boa Nova. A primeira ideia era que era aos judeus, que era para os judeus. E então aqui é uma experiência em que Pedro vai à casa de Cornélio, que é romano, e que de repente vê que ele também adera à fé, que o Espírito Santo veio também sobre Cornélio e sobre os presentes e a sua família, e que depois então foi batizado. Aquilo chama-se a conversão de Cornélio. Portanto, a Igreja que é para todos, que se anuncia a palavra a todos, e que todos são chamados a converter-se e a aderir a Cristo. Este é que é o verdadeiro sentido, este todos, todos, todos. Para os judeus, o primeiro momento inicial foi dizer que não, que era só para os judeus. Então Pedro, e o próprio Pedro, tinha essa reserva. Ele também estava com a ideia que era só para os judeus. De repente, dá-se conta que o Espírito Santo veio sobre todos, e então ele descobriu que efetivamente era o anúncio do Evangelho é para todas as pessoas, para todas as culturas, para todas as pessoas. Ele até diz, poderá alguém recusar a água do batismo ou receber um Espírito Santo como nós? Portanto, se Deus se comunica a todos, a Igreja acolhe a todos. E esta é a boa nova que hoje queremos continuar a transmitir. Anunciar a boa nova a todos, para que todos se convertam a Cristo e todos possam sentir-se membros vivos e ativos na comunidade eclesial, participando da vida da Igreja. Passando então para a segunda leitura, diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Temos tratado com umas leituras que efetivamente nos falam que é São João, tem muito esta linguagem, a linguagem do amor de Deus, que Deus é amor, que a essência é o amor. Isto nós ainda não entendemos bem, não entendemos bem que o que é o amor e o que é o amor de Deus, não é? E então, nesta leitura diz São João, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Pelo contrário, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu permito que no meu coração exista algo que não é amor, estou separado de Deus, não conheço a Deus. Digo umas coisas com o lábio, mas profundamente não conheço. Porque Deus é amor. E em Deus só há amor. E o convite, e amor o que é? Amor é acolher, é oferecer-me, é ajudar, é estar ao serviço dos outros. Aliás, nesta leitura, São João explica o que é o amor. E diz, neste consiste o amor. O que é o amor? O amor é dar aos beijinhos e aos abraços? Também é uma manifestação de amor, pode ser. Mas olha, neste consiste o amor. Não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima e expiação dos nossos pecados. Ou seja, o amor consiste em amar primeiro. Amor é querer bem ao outro, é servir o outro, é elevar o outro, é ajudar o outro. E, portanto, aqui o que está a dizer é que quem não vive no amor está longe de Deus, não conhece a Deus. E, gente, às vezes, damos-nos ao luxo de dizer que tenho fé e que amo a Deus, e depois desprezamos o outro. Então isto aqui há um contrassentido. E que São João depois vai dizer também. Até diz mais. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o irmão é um mentiroso. Não é verdade? E nós, na nossa cultura religiosa, habituámos excessivamente a viver sem amor ao próximo, pensando que estamos bem. E a gente às vezes, as pessoas vão se conselhar, o padre não tem pecados. Que eu não mato, não roubo, não esfolo. Está bem, mas amas o próximo, sentes a dor do outro, és solidário com o outro, ajudas o outro, acolhes o outro, queres bem ao outro, estás em paz com todos os outros, é senão estou longe de Deus, ou estou em pecado. Estar em pecado é isso, tudo isso que eu disse é estar em pecado. Portanto, às vezes nós vivemos em pecado e não nos damos conta, e por isso nos falta a alegria da fé, porque nos vai falar justamente o Evangelho também de São João. É isso mesmo, e falando do Evangelho, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Portanto, é o que eu dizia, São João tem muito esta visão sobre a importância do amor, não é? E diz, assim como o Pai me amou, também eu os amei, permanecei no meu amor. E o que é permanecer no amor de Jesus? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E depois no final diz, o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Portanto, isto não é indiferente. Não é indiferente amar o outro ou não, querer bem o outro ou não, ser solidário com o outro ou não. Mas aqui diz algo que é um versículo pequenino, mas muito bonito. E diz assim: disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quer dizer, Deus é o Deus da alegria, mas é a alegria que vem pelo amor. Ou melhor ainda, e a alegria vem quando eu sei que sou amado por Deus e quando eu amo o próximo. Amar o próximo é fonte de verdadeira alegria. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Alegria completa não existe. Onde é que está a alegria completa? Apenas existe quando alguém tem a alegria de Cristo dentro de si. Ou seja, Deus pode dar uma alegria completa, mas dá-me quando eu sou capaz depois de amar os outros verdadeiramente e plenamente, como diz o Senhor. Portanto, a verdadeira alegria do amor, que vem pelo amor, acontece aqui, quando eu sei que sou amado e quando eu amo o próximo. É verdade que isto não é assim imediato e nem é fácil alcançar-se, não é? Eu diria que é um caminho, e um caminho que somos chamados a fazer. Mas eu tenho que ter, eu sou chamado a ter este horizonte. Eu sei que nem sempre amo o outro. Eu sei que às vezes sou egoísta, sou orgulhoso, ou entro em rivalidade. Então estou em crise. Estou em crise porque não estou amado, como o Senhor diz. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. E então tenho que voltar de novo ao amor ao outro. E quando eu regresso ao amor ao outro, aí também encontro a fonte e força de alegria. Aliás, era que também o Papa, nesta carta, aconselhava aos padres, não é? Olha, vivem relações fraternas uns com os outros. E também na experiência de um amor verdadeiro, de acolhimento e de querer bem aos fiéis, aos vossos paroquianos, porque isso é constitutivo do ser cristão, e que nós padres somos chamados também a viver na relação de uns com os outros e na relação nossa com os leigos, com os outros a quem servimos. Então olha, fica este convite grande para que todos nós, esta palavra é dirigida a todos, como diz o Papa Francisco, chamados a viver no verdadeiro amor de uns com os outros, no querer bem ao outro, sabendo que o amor consiste em que Deus me amou primeiro. Eu só sou capaz de amar verdadeiramente o outro quando for capaz de acolher o amor de Deus e depois, com esse amor, amar a todos generosa e fraternalmente e universalmente, porque este Deus ama a todos e eu também sou chamado a amar a todos com esse amor que vem de Deus. Muito bem, ficamos então com a liturgia do próximo domingo, sexto domingo de Páscoa do ano B. Estamos a terminar o nosso programa, à altura de escutarmos a sugestão musical de hoje. Chama-se Lindíssima. Que música é esta? Portanto, é uma música dedicada à Nossa Senhora, que fala também o Dia da Mãe, portanto são as crianças que cantam para a Mãe do Céu, então que também nos ajude a podermos reconhecer neste mês de maio a beleza da Nossa Senhora, trazer Nossa Senhora à nossa vida, porque ela é a nossa Mãe do Céu, que nos ajuda justamente a descobrir com o coração de mãe que todos somos irmãos e que neste sermos irmãos uns dos outros e acolhendo o amor de Deus, sermos muito mais felizes. Então aqui cantamos a beleza de Nossa Senhora. És tão linda que Deus te escolheu. E és linda no céu, és linda no paraíso. És tão linda que o céu te quer cantar, porque o céu azul conta. mãe de cada um, és a mãe de todos nós, que podemos também ser como tu. Ficamos então com a sugestão de hoje, a música lindíssima. Sim, assim, uma música bonita que fala de Maria, a lindíssima Maria. E oxalá também o mês de maio nos ajude a fazer este caminho. Então, os votos que também este domingo, dia de São João Paulo II, a nossa unidade pastoral, apesar da contingência do tempo, possa ser também um momento em que todos rezemos um pouquinho pela intercessão de São João Paulo II, pela nossa unidade pastoral, pelas nossas comunidades, pelas nossas famílias. Para que a paz e o amor que falámos nesta leitura, o amor ao irmão, o amor de Deus, esteja com todos nós. Muito bem, e também desejar muito sucesso, pois vem daí uma caminhada até Fátima, mas certamente que vamos falar até lá. Exatamente, então na próxima não falamos nisso, mas até é bom acabar assim. Esta semana iremos também começar a nossa peregrinação a Fátima, que será no dia 9 de agora de maio. Então será também com certeza uma experiência muito positiva, que nos ajudará a fazer este caminho espiritual de ir até Fátima, peregrinando com Maria, mas também, esse seria o nosso objetivo, poder fazer uma peregrinação interior que nos ajude a encontrar justamente este amor de Deus que se nos oferece. Muito bem, a Rádio Boa Nova também vai estar a acompanhar. Da nossa parte, então, está tudo por hoje e marcamos encontro no próximo programa. Obrigada. Pronto, e fica um beijinho então para o Afonso. Obrigada. Palavras de esperança. À sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.